Todas as vezes que eu tirei tempo com o pastor Geraldo, esse momento foi um divisor de águas na minha vida e ministério. Eu lembro que eu fiquei com ele, eu penso que uns 3, 4 dias, alguns anos atrás. A gente estava sofrendo muito aqui em Belém. Eu digo, não, eu vou lá, vou ficar perto, vou aprender, vou ouvir. E eu aprendi muita coisa naquela semana, mas algo marcou profundamente a minha vida. O pastor Geraldo disse, você vai pregar, naquela época eram 6 cultos. Aí eu preguei nos 6 cultos, mas nos 2 primeiros, o pastor Geraldo falava assim, olha, faz o apelo. Aí eu disse, não, pastor, eu quero ver como que você faz o apelo para poder eu aprender. Aí ele fez o apelo, encheu de gente lá na frente. E eu fiquei impressionado com aquilo. Segundo culto, eu preguei, depois ele pegou a palavra, bateu assim no meu ombro e disse, presta atenção como a coisa está fácil aqui. Quem quer ser crente, vem aqui para frente. Lotou de gente lá, recebendo Jesus na vida deles. Aí eu fiquei muito chacoalhado. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, lá em Belém, eu estou quase implorando para o pessoal receber Jesus. Por favor, dê uma chance para Jesus, coitadinho de Jesus, está com frio do lado de fora. Dê uma oportunidade para eles, faltava ajoelhar e pedir para as pessoas receberem Jesus. Agora, pastor Geraldo usa até uma expressão meio louca. Quem quer ser crente, vem aqui para frente, lotou de gente. Claro que eu, como os discípulos faziam com Jesus no particular, eu perguntei. Ele disse, não, vou te falar, tudo é feito através das células. As pessoas são ganhas, as pessoas são consolidadas, são discipuladas. A gente pega nome por nome. Na segunda-feira, vou nome por nome com cada pastor de região para saber onde é que estão essas pessoas. Nós não podemos perder ninguém. Então, tudo é feito lá. Quando as pessoas vêm, elas já vêm prontas para fazer a decisão pública aqui. Aí eu disse, esse é o segredo. Aí ele estava me falando tudo isso e uma senhora bateu no meu ombro, disse, aí eu irei, ela disse, pastor, eu fiz uma decisão e ninguém foi me visitar. E o pastor Geraldo já tinha me dito antes, cada pessoa recebe visita, atenção, pastoreio. Aí agora essa mulher está dizendo que, como é que é esse negócio? O pastor Geraldo está me dizendo uma coisa, essa mulher está me dizendo outra. Ele está me ensinando algo e essa mulher está contradizendo o que ele está ensinando. Aí eu fui para o pastor Geraldo. Eu nem sei se ele lembra esses detalhes. Fui para o pastor Geraldo. Ele disse, pastor Geraldo, essa senhora bem aí disse que fez a decisão e até hoje ninguém foi fazer uma visita, foi consolidar, foi atrás dela. Aí ele me olhou assim, aí ele disse assim, eu duvido se essa mulher fez decisão na nossa igreja. Vamos lá com ela. Aí fomos lá. Cara, isso é forte demais, amém, irmãos? Aí ele disse, sim, irmã. Aí ela disse assim, sabe o que é? Que eu estou de condicional. Eu fiz a minha decisão com o pessoal que foi lá no presídio, eles pregaram, aceitei Jesus, mas depois eles nunca mais foram no meu endereço. Aí o pastor Geraldo bateu na mão, não estou te falando. Aí eu disse, meu Deus, por isso que eu te digo, queridos, aí eu voltei de Santarém, eu comecei a trabalhar isso, e agora a gente pode dizer também, quem quer ser crente, vem aqui para frente. Acabou a imploração, tá, irmãos? Deus quer revolucionar a tua vida, teu ministério, amém? Quer revolucionar o teu coração e nos fazer melhores pastores, pastoras para ele, amém, queridos? Eu quero convidar esse apóstolo de Deus para vir aqui, eu quero que você receba ele com uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. lares igual o meu. Mas é luz, é luz, né? Amém. Nós temos alguma coisa em comum. Eu estava olhando lá, o cabelo dele é lilás também. Ele que me ensinou a passar o produto. Mas, queridos, a gente vai passando o tempo, né? Eu recentemente acabei de fazer meu motor 6.0 turbinado. É por isso que está branco assim o cabelo. Então, queridos, obrigado, pastor Genildo. Prazer tão grande estar aqui novamente, pela primeira vez aqui na catedral. Né? E eu quero te falar que isso não é nem o começo, querido. Meu Deus, glória a Deus. Ô, Jesus amado. Então, eu tenho um tema aqui para compartilhar, por causa do tempo já estou entrando, e é uma série de mensagens que durante eu estar aqui, eu vou compartilhando tópico por tópico, porque um desses demora muito tempo, mas eu tenho certeza, se você está na visão do MDA, Deus vai mudar o seu ministério e a sua vida hoje à noite. Se você está chegando para entrar no MDA, você vai entender claramente o que o Espírito Santo quer te falar esta noite. Queridos, eu quero só dar um testemunho assim, que eu ando por tantos lugares ministrando sobre MDA. Nós temos conferência estadual, local, nacional, já vem a internacional, enfim. Aí eu me deparo com uma situação, preste bem atenção quem já está na visão do MDA, quem abraçou essa visão, porque eu creio, queridos, eu creio, debaixo da graça do Espírito Santo, aquilo que Deus está fazendo ali em Santarém. Nós completamos 18 anos esse ano que estamos na visão do MDA. A média de conversão nunca caiu. Nós fizemos um balanço lá, não para, mas para avaliar. Eu tenho que saber o que, que eu estou fazendo, se realmente o que eu estou fazendo está sendo frutífero ou não. Não é isso que o agricultor espera de ver a sua agricultura frutificar. Então, um dia ele vai voltar, e eu tenho que prestar conta. E aí, nós fomos ver número de pessoas convertendo, número de pessoas tendo assistência, e eu nunca abro mão daqueles quatro corações que nós já aprendemos há muitos anos atrás. E eu fiquei pensando, por quê? Algumas igrejas mergulham na visão do MDA, e quando a gente passa lá num período de tempo, lá passa um período de tempo, a gente chega lá e o cara fica assim: olha, pastor, estava crescendo e de repente, não sei o que aconteceu, e começa a contar uma história. Aí eu falei, eu vou apurar esse negócio, e comecei pelo menos umas quatro ou cinco igrejas. Eu estava numa igreja que o pastor me levou lá para o palco. A conferência ia começar na terça-feira e ele me levou na segunda-feira lá, já estava lá na cidade. Aí ele contou a mesma história: pastor, eu não sei o que está acontecendo, as células pararam, o pessoal está com dificuldade de discipular. E eu fiquei olhando. Aí eu vi um outdoor dentro da igreja dele, assim escrito, né? Não perca terça, quarta e sexta. grande libertação, cura interior da família. Aí eu fiquei pensando assim, está errado isso? Não. O cara experimentou a visão do MDA, ele viu o crescimento, ele viu multiplicação, ele viu a igreja sadia, ele viu algo extraordinário acontecendo, mas não tinha nem um banner escrito MDA. A ovelha vem, e ela vê um outdoor daquele, ela na mente e depois no coração vai dizer, isto é mais importante na nossa igreja. Quem está me entendendo aí, gente? Você está entendendo? O cara pega, ele cria concorrente dentro da própria igreja dele. Sabe quem é o meu pastor de jovens? Ele tem duas redes, mais do que 600 células. Ele respira a célula. Não é um líder de célula, não é um supervisor de setor, é alguém que respira células. Sabe como é a reunião dele? É falando sobre células, é falando sobre discipulado. Nós enchemos a sede regional, que sem cadeiras dá 2.500 pessoas. Nós fomos para a catedral, que dá 6.000 pessoas, e não tinha mais lugar. Então, este ano, no sábado que antecede a conferência, pela primeira vez, o nosso MDA jovem vai ser no estádio. Você está entendendo? Agora, preste atenção. Ei! Preste atenção aqui, queridos. Eu invoquei sobre mim um espírito de suricato. Quem já viu esse bichinho de suricato? Tem pastor que não percebe, querido. Tem pastor que não percebe. Mas olha aqui para mim. Aprende com o suricato. Ele sai da toca. Um só. Aí lhe dá um piozinho. Aí vem a turma atrás. O que quer dizer isso? Sabe o que é? De olho no predador. Vem daqui, vem daqui e vem de cima. A águia. E quando ele dá sinal verde, a galera começa a comer e um sobe num galho de pau seco e fica lá em cima sem comer, no jejum. Aí a águia vem longe. Ele não tem faro. Ele não tem faro, ele tem ouvido. E a águia, mesmo sendo monstruosa, o piozinho dela é meio fino, né? Mas ele ouve lá embaixo. Ele só dá um aviso para a galera assim. Aí sai um atrás do outro, o exército. Some no buraco. O que eu quero dizer com isso, querido? Cuidado com a concorrência naquilo que você está acreditando, querido. Nós estamos com 18 anos ali. Já aconteceu, eu vou te contar, vou te contar aí como aparecem os predadores. Os predadores se identificam com o reino, querido. E você pensa que é bênção. Um pastor muito famoso agora na mídia mandou o seu pessoal lá telefonar. Pastor Rico atendeu e disse, o pastor fulano de tal vai aí na sua igreja falar sobre família. Pastor Rico disse, E eu vou lhe falar uma coisa: esse pastor oferecendo, não tinha quem rejeitasse, porque o homem está na mídia. Aí o pastor Rico disse assim: nós temos a nossa agenda que a gente faz no mês de novembro para todo ano. E também, não é assim, não é por aí. E ele disse assim: mas você sabe de quem eu estou falando? Ele falou: sei. Mas eu quero que você saiba que nós temos pastor na igreja. Quem está me entendendo aí, gente? Aí, esse pregador de família foi para lá. Ele queria o templo, porque ele pensava que eu ia abrir. Olha o suricato, como fica. Aí ele foi fazer no shopping, numa sala de 100 pessoas. Você fala assim: mas o que é isso, pastor? Você fechou? É bênção de Deus. Meu querido, o homem dá uma palestra, você ri, você chora, e ele vai embora, você briga com a tua mulher, quem vai lá? É o teu pastor, é o teu líder de célula, e o sujeito já foi embora. Dá valor para a tua igreja local. Se eu estiver pegando pesado aí, tu fala assim, eu paro. Queridos, o sujeito faz um monte de piada, mas quem acorda 2 horas para acudir, para socorrer o casal, é o líder de célula, é o setor, é o área, é o distrito, é o pastor, e o sujeito levou teu dinheiro. E tem uma coisa, ele não somente levou teu dinheiro, mas por detrás disso eu vejo, sabe o quê? A motivação do coração de uma pessoa dessa. E quando eu tiro para apoiar, eu estou sendo conivente de uma coisa que eu tenho dúvida se Deus aprova, por causa da motivação do coração. E eu falei para a igreja: eu não proíbo ninguém, mas como pastor, eu quero lhe falar isso. Ainda deu 100 pessoas. Sabe, queridos, é gente arrombando e concorrendo contigo mesmo. Você sabe quem rompe com a igreja? Mais são os líderes de células de jovens nesses últimos tempos. Mas por quê? Porque você tem que colocar uma pessoa que tem os teus olhos, teus pensamentos, a tua visão, aquilo que você recebeu de Deus, ele tem que abraçar. Por quê? Porque o óleo, diga comigo, o óleo! Diga comigo, o óleo! Cai na cabeça de um Arão! Não é dos arões. Você está entendendo? Pastor Ricardo Rego, que é o nosso pastor de jovem, ele viaja no meu barco. Ele não tem a lancha própria dele, não, de ir para onde ele quer. E é por isso que nós estamos crescendo. O espírito de suricato fica assim. Não tenho nada contra a música. Eu sou uma das pessoas que você nem imagina o quanto eu tenho investido no louvor, na adoração, na banda lá. A gente tem investido mesmo. Eu tenho parado. É um dos únicos ministérios que eu tenho parado muitas vezes para ir lá, para conferir, para pegar vídeo, para falar com a equipe. Né? Mas eu vou lhe falar uma coisa. Talvez você já ouviu isso, não sei. Mas música, louvor e adoração, não é prioridade. Não é prioridade. Prioridade é tudo aquilo que você não pode fazer aqui. Você vai louvar a Deus lá no céu, sim ou não? E vai, sim ou não? Sim! Vai adorar a Deus lá no céu, sim ou não? Sim! 24 horas. Você vai ganhar muitas almas e consolidar lá no céu, amém? Amém, nada. Se você não vai poder fazer isso lá no céu, então isto é prioridade. E sabe por que nós continuamos crescendo? Porque eu não abro mão daquilo que nós aprendemos. Tem cada moda chegando. Cuidado com esses modismos chegando. Vê se eles vão realmente somar. Ou se ele começa a despistar. Eu sei o que estou falando, querido. 18 anos de caserna. Quer ver? Semanalmente, vai lá. 150 pessoas só no domingo convertendo. No outro dia, todo mundo sendo visitado. Célula multiplicando. A igreja crescendo. Estamos no segundo culto da catedral, vamos para o terceiro. Só não fomos ainda por causa dos documentos que estamos legalizando. A parte de baixo que era estacionamento, agora carro não vai para o céu, eu entendi isso, então tem que colocar gente. Amém, querido? Então, esse espírito de suricato, e lá, pergunta para as pessoas, nada é forçado. Como alguém um dia falou que tem cuidado com faraoísmo, né? Lá ninguém é forçado. Mas eles são ensinados de que se doar ao reino de Deus não somente é bíblico, mas é de um coração grato pela salvação, de não ir para o inferno, mas ir para o céu com Ele para sempre. É gratidão, querido. É gratidão. Vamos fechar o parênteses e vamos aqui. Diga comigo, quatro fases na vida de um líder. Está saindo aí? Na visão do MDA. Você quer ver essas quatro fases? É uma série de mensagens. Não pense que eu estou me gabando aqui, tá, gente? Eu tenho autoridade para falar isso. São 6.300 células. São 65 mil pessoas. Eu estou sendo bem generoso, porque estamos abrindo núcleos que eu nem sei o número, estava em 70. Para a glória de Jesus. Você entra em contato com o meu pastor, o pastor Paulo, e ele vai lhe falar melhor sobre isso. Escreveu um vídeo, pregou uma mensagem sobre isso. Não vi uma igreja ainda no Brasil que semeia dinheiro para missões mais do que a nossa. O cara tem 5 pessoas lá na China. Nós mandamos, queridos, nós mandamos pessoas, contando pessoas, pequenos e grandes, 150 para São Paulo. E nós estamos bancando ali, ó, 100 mil e às vezes dá mais por mês, até Jesus voltar. 100 mil para missões, Paulo Jeff e pastora Rebeca. 100 mil até Jesus voltar. Cuiabá, quem financia Cuiabá? Igreja de Santarém, os pastores que estão lá. Quem financia Itália, Turim, Igreja da Paz. Quem financia 22 pastores do Ribeirinho, Igreja da Paz, cada distrito, no final de semana, vai e leva óleo para fazer missões no Ribeirinho. Temos aproximadamente uns 85 distritos, e eles vão para missões. Pessoas que não é financiado, não, mas a gasolina a gente dá. Está entendendo, queridos? Nós não vamos ficar distraídos. Deus está soprando. Então, eu não vou ficar longe, achar que aquela fumaça que sai do Sinai já é resquício de terreno queimado. Não, não, não. Deus ainda está lá. Quem está me entendendo, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos aqui nas quatro fases. Diga comigo. A primeira, diga: reprodução de vida no reino. Diga em fé agora, diga: reprodução de vida no reino. De vida no reino. Diga comigo: entendendo, entendendo a autoridade e a honra no reino. Diga comigo: dedicação de vida no reino. Diga comigo: supervisão dos frutos do reino. Queridos, eu faço ali a BR-163, Santarém, São Paulo, brincando. 4, 5 vezes por ano. E eu vejo ali no Mato Grosso, os sojeiros lá, não é os sujeiros, não, é sojeiro mesmo. Eles lá, com as suas etapas, plantando, mas eu acho legal, era o último, que é supervisionando. Supervisionando. Para ver se a soja, ninguém, nem um predador, está ali. Eles colocam avestruz, colocam aquele outro bicho grande lá, para comer aquelas, ele come aquelas, aquela parte da casca que cai, e ele fica ali, porque outros pássaros não, mas eles estão com um tratorzinho de vez em quando ali, supervisionando. E na crise, eu ouvi falar que o Mato Grosso segurou as pontas com os grãos aqui no Brasil, na crise brasileira. Você está entendendo? Eu vou te falar uma coisa: a supervisão desses frutos vai superar qualquer crise que aparecer na tua vida. Por quê? Porque você não somente está plantando, não somente está ganhando, mas você ama aquilo que faz. Quem ama vai supervisionar, quer ver crescer, quer ver explodir em crescimento, quer ver frutificar com outras vidas. Esta é a sua visão. Ah, queridos, diga comigo: reprodução de vida no reino. Então vamos ver agora. Tem muita gente aí. Desculpa que eu quero, se eu não, eu estou falando o que nós estamos vivendo ali em Santarém. Tem pessoas que correm para pegar a visão e ela olha somente para a visão do MDA e não vê o que tem por detrás de tudo isso. Queridos, você sabe que até Abraão, ele vacilou também na vida. Não teve um homem de Deus, a não ser Jesus, que a Bíblia diz que nunca pecou, mas Abraão, do qual nós falamos tanto, também pisou na bola. Veja só, a Bíblia diz aqui: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe. Queridos, com quantos anos ele saiu de Ur dos Caldeus? 70 aí? E aqui está dizendo o quê? 99. Quantos anos tem aí? 75 para 99? perdidos, 24. Aonde ele estava aí? 24 anos. O Senhor, pela sua palavra, em Gênesis 12, fala: Abraão, sai da tua terra, da tua, diga comigo, parentela. Ele e a Sara não eram parentela, não. Os dois, diante de Deus, se tornam o quê? Então os dois eram um. Mas parentela era para deixar. Quem é a parentela? Pai, mãe, aquela que faz o mingauzinho, é aquela que já casou, ainda está fazendo mingau para o filho casado, e reclama que a esposa não faz aquele mingau gostoso que a mãe faz. E... aí vai. Terá, Ló, e queridos, a promessa de Abraão é que ele ia ganhar, ia ter uma herança. Mas trazendo Terá, ele teria uma herança. Sabe por quê? Deus chamou Abraão e Sara, não foi parentela. E Deus, ele aposta naquelas coisas que ele ordena os seus filhos a fazerem. E o que que aconteceu? Abraão, durante esse tempo, quando ele traz o pai, isso mostra que ele não tinha autoridade, mesmo casado, não tinha autoridade na família dele. Quem mandava era o pai ainda. Você já viu aquele pai, aquela mãe que diz: o meu filho casou, olha, não vai daqui de casa, lá no fundo tem uma casa para ti, tu não vai pagar luz, tu não vai pagar água, tu não vai, né? E o bobão pega a corda dizendo: é, amor, olha, e logo nós vamos economizar tendo o nosso carrinho. Aí com os dias vão passando, os dias, se você se identificar, espera um pouco. Ele vê que o menino lá usa muita luz. E subiu o preço da luz, ainda mais aqui no norte, que é caro que só. Que ele fica no chuveiro cantando e adorando a Deus, gastando muita água. E aquilo vai desgastando. Aí nasce o Bruguelinho, que é o netinho. Dentro da casa dos pais, sabe quantas vezes o pai da criança tem autoridade? Diga para o seu irmão: nenhuma! Porque quem manda é o avô. O avô manda na casa, manda dos dois, manda. E Abraão estava condicionado a isso. Ele passou em Padan Arã e não continuou a jornada. Não era em Padan Arã, ficou lá até morrer. Agora espera o velho morrer naquela época. O velho durava muito, meu irmão. E depois ele continuou quando o pai morreu. Mas tinha um rabicho atrás dele. Quem era? Quando ele começou a brigar com Ló, que os dois saíram, repare bem, foi aí que Deus apareceu de novo e deu a promessa. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, agora preste atenção aqui, queridos, nunca corra para a visão do MDA achando que é o teu socorro que você precisava. Corra em primeiro lugar, sabe para quem? Para conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele falou: Abraão, Olha a primeira, se olha a sequência. Olha para mim. Eu que vou suprir. Eu que estou na tua história. Eu que vou dirigir tudo. Você precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso. Você fala, mas isso aí é muito fácil, pastor. Tem muita gente que conhece o Deus Todo-Poderoso só é de ouvir alguém falar. Mas quando chega na hora do pega para capar, ah, queridos, nós estamos resolvendo uma situação lá em Santarém, daquelas cabeluda, que envolve autoridade e tantas coisas. Alguém chegou, pastor, vamos se pronunciar. Querido, eu não devo nada para ninguém. Meu coração está bem com Deus. Então, eu conheço Deus Todo-Poderoso. Ele vai estar dando a plena vitória. Querido, você tem que conhecer. Porque quando não estiver dando certo a visão, fecha a porta, fecha o zíper. Fecha o zíper. Gente, não deu certo, vamos para outra. Desculpa a expressão. Que pastor frouxo! Querido, você conhece o Deus Todo-Poderoso? Ele te encaminhou para isso? Ou ele estava mentindo? Ou alguém é frouxo? Estão entendendo? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Número 2. Muito forte isso. Já me conhece, Abraão? Já me conhece? Abraão, anda na minha presença. O que é isso? Não é aquela oraçãozinha, não. Para dizer para outro que ora. Há uma diferença da oração e de estar na presença de Deus. A oração é muito diferente. Você carrega as cargas para acudir outra pessoa. A presença de Deus, você faz loucura. Você está sentado com Ele, deitado com Ele, e você está falando com Ele, e você abraça Ele, e quando vão te pegar lá, pensa que você está doido, você sai de lá, você vai junto com Ele, você pega seu carro, chega lá na rua, um cara te corta, antes de você fazer alguma coisa feia, você lembra que você está andando com Ele. Ao invés de você fazer assim, olha aqui para ti, você não vai fazer isso. Por quê? Porque andar com Ele é que muda a vida. Oração é só de levar carga para abençoar. Você vai dizer assim, eu profetizo que esse vai ser um líder de célula em nome de Jesus. Não tem ninguém contigo, só está você, andando com Ele. Quem está me entendendo? Que mais? Diga comigo, ser perfeito. Não é prefeito não, ser perfeito. Ser perfeito, querido, não é você nunca errar. Não é você nunca errar. Mas é você ser aquele homem, aquela mulher de Deus transparente, quando alguma coisa acontecer dentro da sua casa, na sua vida pessoal, você chega e se transforma no homem de vidro. Transparência. E eu quero te falar uma coisa, que Deus se revela para quem é transparente. Davi cultivou isso. E era uma pessoa que corria para chorar. Tem gente que corre para esconder. Gente, você quer crescer e multiplicar? Espera aí, ainda não chegou. Tem que conhecer o Deus poderoso, andar na presença dele, ser perfeito, e aí farei uma aliança, Abraão, entre mim e ti. Tem gente que já quer fazer a aliança estando com a vida tudo comprometida com o pecado. Farei uma aliança entre mim e ti. Aí, quando está feita a aliança, ele faz aliança com homens que andam com ele. Você fez uma aliança com a tua esposa, porque ela vai andar contigo a partir daquele dia. Tem uma filha que vai casar agora, em outubro. Sabonetão chegou no começo do ano lá em casa, me surpreendendo, te cria, gasta tanto dinheiro com o filho, o sabonete vem lá e leva. Ela vai casar. Depois que ela casa, ela se torna uma carne só com seu marido, porque eles fizeram uma aliança. Ele passa a conhecer profundamente ela, ele, ela, ele. Faz um voto lá de lealdade, fidelidade. E agora sim, fizemos aliança. Pastor, benzeu. Pronto. Aí, vamos comprar uma casa? Vamos comprar a casa. Amor, Deus é poderoso. Olha a nossa casa, porque quem tem aliança perde a identidade minha, passa a ser nossa. Amor, comprei o carro, o meu carro, amém? Interessante que a gente associa casa, alguma coisa. Chega o carro e te fala meu, né? Não fala nosso. Aí faz aliança. Depois que faz aliança, o que que acontece no mesmo texto? Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei, o quê? Extraordinariamente. A multiplicação vem depois que eu conheço Deus, que eu ando com Ele, que eu sou transparente com Ele, que eu fiz uma aliança com Ele. Mas tem gente que já vem com um pacote da aliança e tudo. E a gente vai ver, discipular depois. O cara deve ir no banco. Não pagou 5 prestações mais do carro. Está devendo não sei aonde. A Renner. A Riachuelo. Não sei. O homem está. Está entendendo? Não quer crescer, querido. A gente paga um preço, querido. Andar com Deus não é do jeito que eu quero. A gente paga um preço, mas eu quero que você saiba, a gente paga um preço, mas o benefício desse preço é uma graça que você nunca vai entender na sua vida, que não vai parar de acompanhar a tua vida, porque a graça dele vem sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por quê? Porque é a transparência. Você anda com ele, você ama ele, você tira tempo com ele, queridos. Eu quero te dizer que eu passei na minha vida, desde que o Abe viajou para Fortaleza, 6 anos só orando de Araque. Quem sabe o que eu estou falando? Você não sabe o que é Araque? Então, orando de mentirinha. 6 anos. Sabe quantos membros tinha na igreja? Uns 50 mil. E eu empolgado. Um dia, eu vi algo estranho que eu nunca queria ver aquilo. Eu vi a igreja seca, eu vi a igreja sem expressão, eu vi uma igreja cansada. E quando a gente vê assim, não tira tempo com Deus e não quer que ninguém ofenda a gente, porque nós somos o pastor principal, nós queremos sempre achar quem é o culpado. Em outras palavras, me tira dessa, eu quero saber quem é o culpado. É. E você sabe que eu não ouvia Deus? Eu dizia assim: ah, Deus fala com essas mulheres do coque e tudo, por que que não fala com a gente? Sabe por quê? Deus fala com quem tem sinceridade no coração, quem está buscando de verdade, não é quem está ali tirando uma que está, mas não tem nada a ver. E naquele dia, quando Deus falava comigo, eu pensava que era o diabo. Te digo mesmo, querido. Por quê? Porque quando Deus fala contigo, ele vem confrontando logo, e você é assim, não, Deus, a gente começa a rotular Deus de uma forma que ele não é só aquilo. Deus é amor, ele não vai fazer isso comigo, eu sei que ele não vai fazer isso comigo, ele me ama, isso não é para mim não, está amarrado, expulso. E eu colocando o meu olho assim lá, quem é o culpado? Aí muito forte assim, ó, aqui dentro. Você é o culpado, você é o pastor. E eu me lembro que o pastor Eibe saiu. E duas coisas ele me falou e disse: pastor, nunca deixa de tirar tempo com Deus. E nunca vai relaxar na tua família. Falou essas duas coisas para mim. Na família eu corri e dei um grampo, mas na oração eu esqueci. Orava 10 minutos, pastor de 50 mil pessoas, orava 10 minutos, e mesmo assim, poxa, tá, tô passando muito tempo, eu tenho que correr atrás. E queridos, eu ouvi a voz de Deus como nunca na minha vida, como nunca. Eu fiquei espantado. Quando Deus falou para mim: você tem pedido para mim as coisas, e eu tenho te dado. Você tem pedido alegria para a igreja, poder para a igreja. A única coisa que você não faz é andar comigo, é me levar para esse escudo. Você leva o que eu tenho, mas nunca me levou. Fiquei com vergonha de pastorear a igreja. Muita vergonha. Muita vergonha. E eu fiquei lá em cima, lá. E depois Deus falou. Não era aqui, não. Era aqui, ó. Aqui dentro. Muito forte. Você vai ficar 3 dias aqui, sem comer, nesse escritório. Só comigo. Aí eu falei assim: rapaz, será que é Deus? Porque, olha só a minha ideia, estou falando o que aconteceu. Falei assim: o diabo quer me matar, que sabe que eu não aguento 3 dias, eu acho que isso não é Deus. Fui com minha esposa lá, falei: olha, eu estou vendo umas coisas aí, e eu estou ouvindo, e uma voz falou para mim ficar 3 dias, né? Eu acho, o que você acha? Eu sabia, eu tinha certeza que ela ia falar não. que não era de Deus. Eu tinha certeza. Eu sei quem é minha esposa. Ela ia dizer assim: tu tem uma casa para orar, para que para fazer na igreja? Vem orar aqui, à noite, fica orando aqui. De vez em quando tu me olha, eu estou dormindo, tu vai. Mas Deus falou que era só eu e água que era para colocar lá. Mas sabe o que ela falou? Ela disse: quando que é isso? Eu falei: o dia, a hora. Ela disse: ah, vou estar em Cuiabá, pode ir. Aí eu fui, apelei para o Supremo. Eu fui lá no Prefeitério de Governo. E eu comecei a falar da onda da voz e tudo. Aí o Carlos Alberto nem deixou eu terminar de falar, o pastor Carlos Alberto. Ele disse assim: vai, mestre, o Senhor é o nosso Moisés, vai! Aí eu fui. Giovanni, quando eu entrei lá, as secretárias estavam assim, eu ainda entrei assim, né? Para elas terem pena de mim, para dizer: pastor, não vai. Eu olhava e disse assim: eu já vou. A minha filha estava lá, disse assim: vai, papai, vai. Aí eu disse: pois é, eu já vou. Aí eu entrei, porque na hora de eu entrar, eu não ia sair mais. Tinha que cumprir. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Quem não tem intimidade com Deus, intimidade é diferente de oração. Intimidade transforma a vida. Oração, você já viu aquele que ora, ora, ora, repete e tal, mas a língua é desse tamanho, fala de todo mundo. Quem que ora, ora, ora e briga lá dentro de casa? Mas quando você tem intimidade com Deus, você está andando com Ele, o temor de Deus está 24 horas sobre a tua vida, e você pensa duas vezes em fazer uma coisa que desagrada o Senhor que está andando contigo, se é assim que você crê. E eu lá, andando para um lado e para outro, queridos, pensa em dor na perna, no joelho, no calcanhar, e não tinha repertório mais. Eu ficava só andando para um lado, para o outro. Oh Deus, parecia uma eternidade. Passou o primeiro dia. Segundo dia, mais um dia. Aí lá, orando. Sinceramente, eu disse: Deus, quando o Senhor vai? Eu aprendi tanta coisa com isso. Quanto mais a gente fica ansioso para Deus se manifestar e falar, a provação é mais longa, porque Ele não obedece a tua ansiedade nem a minha, Ele obedece a Ele mesmo, a vontade, é Ele que faz em mim e você o seu querer e o seu realizar. E eu fiquei ali muito tempo, já ia chegando 6 horas, eu já estava cansado, e eu já estava com medo de sair de lá, e alguém me perguntou: e aí, o que Deus falou para você? E eu dizer: nada. Sabe, eu fui tão bombardeado, que quando chegou naquela hora, eu fui como se fosse freado, meus dois pés. Aí eu comecei a ouvir uma voz que não era mais aqui dentro, era fora. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu lembro, quando eu parei assim, aquela voz, não era aquela voz de condenação, mas aquela voz de pai mesmo, me perguntou: quantas celebridades já vieram aqui na igreja? Eu fui tomado de uma sabedoria na hora, que eu não sei te explicar, mas eu comecei a responder tão rápido que até eu me assustava com a resposta das perguntas. E eu lembro que eu falei o nome de 3 celebridades que foram lá. Quanto tempo você daria para cada uma delas? Aí eu entendi tudo o que Deus queria. Eu comecei a chorar, eu olhava para querer sair, para não querer mais ser pastor. Mas eu não podia sair de lá. Aí veio uma visão. Eu não vi uma televisão colorida, eu vi tipo aquelas telefunke antiga, preta e branca. Aí fiquei olhando, aí eu vi aquela cena das tendas que Pedro queria armar no Monte da Transfiguração. E eu fiquei olhando, parece um filme que estava passando. Eu fiquei olhando, olhando, Moisés, Elias, Jesus, e aqueles homenzinhos lá embaixo. Aí aquela voz falando, sabe por quê? Sabe por quê? Pedro está querendo fazer uma tenda, três tendas, melhor dizendo. Irmão, se essa interpretação, você acha, não, isso não é... Eu estou falando o que eu vi e ouvi. Ele diz, sabe por que Pedro está querendo fazer três tendas? É por causa das celebridades, Moisés e Elias, que já foram. Então ele está encantado. Porque se não fosse isso, por que ele não armava a tenda quando o meu filho estava curando os enfermos lá embaixo? Mas ele não se encantou com isso. Ele estava encantado com as duas celebridades. E a voz veio, por isso eu vim naquela nuvem irada. E eu gritei dizendo, não é Elias, não é Moisés. Ei, é o meu filho, nele eu tenho prazer. Quer ter prazer em mim? Tem no meu filho. Irmãos, saí dali. Eu não queria mais sair daquele lugar. Ah, já fez o efeito contrário. Eu não queria mais sair dali. Aí eu comecei a pensar tanta coisa, tanta burrice que eu tinha feito na vida como pastor, como obreiro, como... Eu comecei a pensar. E depois que terminou tudo aquilo, terminou o tempo, passou tão rápido, saí 9 horas do terceiro dia. Foi muito difícil eu dormir, irmão. Não conseguia dormir nas primeiras noites, não conseguia mesmo. E eu não queria dormir, porque eu andava vendo aquelas cenas todas, e eu não queria perder aquela cena. E nós, estou encerrando e concluindo, e nós estabelecemos lá, para todos os nossos pastores, uma lei, que nem o pastor, nem o obreiro, iria ficar sem buscar a Deus, não orar, ter intimidade com Deus, de 8 às 11 da manhã. Queridos, a nossa igreja nunca mais foi a mesma. O louvor, a adoração, não é preciso nem fomentar, é só bater um violão, aí tu já vê gente chorando. Mas por quê? Porque o Arão decidiu diante de Deus que o óleo caísse na cabeça dele. E se cair na cabeça de Arão, vai derramar e vai pelas vestes da igreja. E sabe o que aconteceu? Todo tempo eu chegava com a minha filha ora, jejua, com a minha mulher, olha, tu vai pregar, entra no jejum, na oração, que nada, nem reza de padre velho dava jeito. E agora, quando aconteceu isso comigo, eu não mandei mais, parei. E sabe o que aconteceu? Fui bater no quarto da minha filha, senão ela não ia sair lá de tanto jejuar. Mas eu não estava mandando, sabe por quê? Porque eu estava provando, e saiu e veio para a cabeça de Arão, e foi para a vida dos meus filhos e da minha esposa. Hoje, quando eu acordo, hoje de madrugada, antes de vir para cá, Só vi aquele lençol branco, igual de Jesus. Não era mais minha esposa. Só era o lençol. Ela já estava lá no quintal orando, buscando a Deus. Querida, eu vou te falar uma coisa. Vida de intimidade com Deus muda a história da tua vida e muda também a história da tua família, sem contar ministério, igreja, célula, o que for, em nome de Jesus. Quem crê isso, dê um brado de vitória em nome de Jesus. Fica em pé, queridos. Ou aquela música lá dá para sair, meu irmão? É lá, lá atrás do mezanino? Eu mandei ele baixar uma música lá. Não sei se baixaram. Mas eu quero aproveitar esse momento. Eu sei que o Gígio está querendo pregar aqui. Eu quero, se não der para estar, todo mundo está aqui, querido, mas pelo menos fique no meio do corredor. Dizem não, eu sei que a unção é transferível. E eu quero orar por você agora. Sai do seu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus. Oh, meu Deus! Aquela música. A música que eu mandei me baixar, sabe que eu sou? Tá. Amém. Pode ir chegando. Querido, eu vou te falar uma coisa. A tua vida não vai ser a mesma mais, não. Você pode sair daqui e dizer: Satanás, acabou o teu tempo. Eu nasci. Você vai falar: Satanás, eu nasci para adorar o Senhor. Eu nasci para estar com Ele. Não foi para estar só. Quem nasceu para estar só foi o diabo, que tem que estar só. Mas você, para estar com Deus. Aleluias. Oh, Jesus.